tá nas favelas do Brasil. Sei sim, se trata de outro pó, mas não acho quem plantou, sumiu. Tão mortal quanto as armas químicas do Saddam. Não sou assassino que se chama cocaína, o canalha do Bush conhece tão bem. Também tá dentro dos generais, comanda essa guerra urbana. O Brasil tá da sua maior crise judiciária, moral e humana. Onde temos políticos envolvidos com essa cobiça, a polícia mala. Preparada e corrupto, enfrentamento será fatal. Pedra e pau, e o pó assassino continua fazendo vitimas. Tudo isso em nome da ambição e da corrupção desses focos fascistas. Uma ilusória alucinação trazida pela cocaína. Enquanto Bush esquigou a guerra e que acabou com as armas químicas, nós pedimos ao nosso presidente a justiça pra acabar com as maracutaias que ferem o povo das periferias. Já cansamos de ver coronéis, traficantes fadados cruéis. Promover a matança, viciar a esperança, então vamos inverter os papéis. Seu presidente, esperamos que a guerra não acabe da mesma maneira que vença você essa liberdade da juventude brasileira. Porque já estamos cansados de ver tudo isso. Chega de ser manobrado pelos engravatados do imperialismo. Chega de droga, de química, chega de cocaína. Chega de pagar o preço da ganância poderosa com nossas vidas. Se nós mesmo não fizermos por nós, ninguém fará. Se nós mesmo não fizermos por nós, nada adiantará. Se nós mesmo não fizermos por nós, a paz não reinará. Se nós mesmo não fizermos por nós, aí já era. Se nós mesmo não fizermos por nós, ninguém fará. Se nós mesmo não fizermos por nós, nada adiantará. Se nós mesmo não fizermos por nós, a paz não reinará. Se nós mesmo não fizermos por nós, aí já era. Muitos agem como se tivesse a paz. Vou contar essa história, a vitória dos governantes e a nossa derrota. Realmente está errado, não deveria ser assim. A guerra pro petróleo parece nunca ter fim. No exterior tentou acabar com o terrorismo, mas ainda existem homens que cometem suicídios. Se explodindo, morreram matando por crenças insanas. E o líder de sua facção, a nação engana. A cena é triste, é violenta, que é corriqueiro. Já posso ver a rendição do povo brasileiro. Por quê? Porque no mundo ninguém respeita sua raça. Por isso fico irado e não escondo minha raiva. Esses porcos fardados, políticos engravatados, pedem seu voto e depois controla o tráfico. Mas não vou parar na luta, eu tô consciente. O rap é a única química que tem em mente. Satisfação, sou de Migano, estás MC e MTM lutando pela paz. Se nós mesmos não fizermos por nós, ninguém fará. Se nós mesmos não fizermos por nós, nada adiantará. Se nós mesmos não fizermos por nós, a paz não reinará. Se nós mesmos não fizermos por nós, aí já era. Se nós mesmos não fizermos por nós, ninguém fará. Se nós mesmos não fizermos por nós, nada adiantará. Se nós mesmos não fizermos por nós, a paz não reinará. Se nós mesmos não fizermos por nós, aí já era. Corrupção é o critério da nova era, infectando a mente dos jovens assim como bactérias. Que age do modo como vem no cinema. Decisões erradas, visões isoladas, defesa ataca o lema. A droga mais letal aqui não é combatida, é fabricada, exportada e nas favelas revendida. E este é o motivo porque muitas vezes me sinto baixo. Este é o motivo porque muitas vezes me sinto desolado. A guerra está em marcha e a razão está oculta. A verdade é mantida em segredo, o mundo não mais me assusta. A ameaça é concreta, mas o mundo se não vê, alimentando cada vez mais o motivo pra se proteger. Submeter as cruéis covardia, pensa então, não tem nada a fazer. Mas mudam para ele, gira e ninguém nasce pra sofrer. Veja você a situação de nosso irmão, trilhando no caminho errado, acabando na destruição, na pura ilusão. Graças ao controle do mundo moderno, que promete o paraíso, mas dá o inferno. Esta matança é uma distração desnecessária. Estão tentando cobrir a todo custo a verdadeira ameaça diária. Temos que parar de olhar para lá, voltar a atenção para os manos de cá e tentar melhorar o Brasil, saber os motivos da guerra civil. As drogas, não importa nem como, nem quando, sempre estão envolvidas. Assalto no tráfico, na dívida, destruindo vidas. Está aqui a arma do mal, que ajuda os poderosos a estarem por cima. Eles que comandam as drogas, a verdadeira ameaça aqui. Se nós mesmo não fizermos por nós, ninguém fará. Se nós mesmo não fizermos por nós, nada adiantará. Se nós mesmo não fizermos por nós, a paz não reinará. Se nós mesmo não fizermos por nós, aí já era. Se nós mesmo não fizermos por nós, ninguém fará. Se nós mesmo não fizermos por nós, nada adiantará. Se nós mesmo não fizermos por nós, a paz não reinará. Se nós mesmo não fizermos por nós, aí já era.